Já ouviu falar em olhos de flor? Olhos que sempre veem o mundo com amor, luz e alegria. Era assim que eu te via. E era assim que tu me vias. Por isso, lembrei-te. Eu não sei o que eu faço. Tudo que aconteceu foi só você e eu e mais ninguém. Lembro tanto que eu chego até a esquecer. Quisera eu entender o porquê. Enquanto se fazia essa linda poesia, eu vi que tudo que eu tentava era tentar te entender. Quiser, eu já queria participar um dia, fazer a minha vida e tentar te conhecer. Que isso seja só mais um clichê pra eu não te esquecer. Depois me perguntar o porquê de se fazer um dia essa linda poesia, tua caligrafia, até teu traço mais banal. Quiser, eu já queria participar um dia. O que em ti eu via